9595, copia. Prossiga, senhores. Autorizado Galeão, via rota do plano de voo, Aperzulu 44, conforme. Nível 360, decolagem pista no zero, após a decolagem curva à direita, perfil de saída São Bruno, transição Dóquilo. Aciona transponder 5076, controle no 20.8. Afirmativo, senhorita. O Câncer 9595, autorizado nível de voo 360, Galeão, após do clube, aerovia Presulu 44, segue rota proposta no plano. Decola da pista 10 Salvador, com curva direita, perfil da São Bruno, transição do clube. Transponder 5076, controle Salvador em 120.8, TAN 9595. Corretinho e pronto, TAN 9595. Importante. Paulo, passarei do 2228. É, a senhora está autorizado o nosso puxo acionamento ou a senhora está aguardando uma posição da companhia? Estou aguardando. Porque a gente então vai aguardar. Eu já solicitei a mesma e eles estão vendo o que aconteceu. Sim. Salvador, o TAM 9515, pushback acionamento no portão 07. Autorizado, TAM Power Tags, TAM 9515. Autorizado, TAM 9515. Controle de Salvador, passarela 2222. Controle de Salvador, passarela 2222. Controle 2222, está em identificação, vou na padrão de Duna e reposto no ideal de descida. Está no ponto ideal, voando Duna 2222, informa perder contato com o Centro Recife. Cliente desse nível de voo 050. 050-2222. Boa noite, decimal. Corrigir ponto de para reporte pronto, ajuste no 097. Ajuste no 097, está aqui a parte 20, reporta pronto, ponto de para o trânsito no 5. Salvador 2228, passarela. Prossiga. A senhora já tem a nossa ativação do plano? Negativo, eu fiquei aguardando o contato do senhor. Eu entrei em contato junto à companhia? Eu entrei, o mesmo me passou um estimado de 5 minutos para eu lhe chamar novamente, que já estaria tudo ok. Ok, eu vou entrar em contato com a IES agora. Legal. Torre Salazar, boa noite, voo no 9139, Quente Delta, utilização Galeão. Quem chegou a Escópia, voo no 9139. Boa noite, 9055, acione identificação, vê se mantém em nível de voo 050 via chegada a Bomé de Uno, informe que é o número 2 na aproximação. Bomé de Uno. Houve o TAM 9515 no ponto de espera pronto. TAM 9515 autorizado a alinhar e decolar, cabeceiro no zero, vento 140 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, TAM 9515. Passare 2222 está autorizado para o nosso transferimento LSXY no 0 do separador de um pé, voltando a opção no 0 no 7, reposto estabilizado. 2000 com 1017 vai reposto estabilizado, 2222. Decolando aos 47, meu controle Salvador 120, decimal 8. 308, bom dia, senhora. Bom dia. Galeão, nível 360, via Pêsulo 44. Decola a pista na zero, após a decolagem, curva direita, perfil de saída, Sanvo 1, transição Buckley, aciona o transponder 5077, controle no 20.8. Só me confirma o nome da saída, por gentileza. É Sanvo 1, transição Buckley. Autorizado nível 360 para o Galeão. A primeira via perdeu no 44, Porto Seguro, Upper November 857. Cola da 10, curva direita, perfil da Salvo 1, transição Toclo. O transponder 5077, controle 120.8, voo 9139. Correto, gol 9139, aposto pronto, puxa o equacionamento, estão no 1. Autorizado 2828, na escuta. Na escuta. O 9055 está autorizado a final do procedimento ILS X2. Pistão no 0, desce para 2 e um PEN. Altimetrão no 0, no 7, reposta estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado no 0, no 7. 3, fica a que estava autorizada. Arbora Elefa, chama o táxi. Nível 180. 180. Estabilizado, passarei do 2222. Passarei 2222, chama agora a torre 118, decimal, 95. 2895, muito obrigado, amigão. Bom trabalho aí. Concordo. Cordial, boa noite. Passarei 2222, estabilizado, 110. Passarei 2222, reporte visual com campo, ajuste na 0, no site. Já paramos. Chama agora o centro Recife no 125, decimal 1, caso negativo 128, decimal 35. 251-283-95-15. 12835, Salvador, gol 9139, portão 11, destronamento. Passeira 2222, pouso autorizado. 170 graus, 087. Ele pôs 2222. Aguarde, gol 9139. Não vai. Paulo, autorizo 9139 e acionar na posição. Sim, vai dando pushback. Sem estimado para push. Sério, está autorizado iniciar no portão 1, reporte para o TAC. Está autorizado iniciar no 11, reporte para o TAC, por 9139. Salvador, passarei 2228, está com 57 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, altera Salvador, pronto, TAC. Quente, passarei 2228, TAC autorizado, reporte índio, ponto de espera no NAC decimal, corrige, ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 017. Autorizado via FAD Índia, quando pronto, reporte pronto. Passaria 2222. Na sala 57, reporte pista livre. Porta pista livre, 2222, vibrando. Ok, prossiga via Alfa, fechamento da Juliette. Pegue Alfa, antes da Juliette, 2222. Isso pela companhia, 2222 e parte 3, confirma. Firmo, via Kilo até a parte 3, posição 3 Lima, 2222. Afirmativo, então, Kilo, parte 3, na posição 3, muito obrigado, boa noite. Boa noite, o gol 9-0. próximo de Serra, baixar trabalho. Tank, voo 9055, continue a aproximação, reporte visual com campo, ajuste na 097. Tá chovendo? Sim, chuva leve, pista molhada. Passageiro 2228, meu posto de espera pronto. Gente, mantém a posição, passageiro 2228. Mantendo a posição, passageiro 2228. Quer confirmar o vento? 170 graus, 089. Você avisou? Ainda não. Com a informação, passageiro avistou aqui, a gente fecha. Gente, passageiro, obrigada. Nosso contrato, PAB de 151, autonomia de 3 horas e meia, Alternando, Guarulhos. Azul 6908. Azul 6908, controle Salvador. Bom dia, senhor, identificação dessa... Falando de voo 050 na chegada, voo médio 1, no altímetro, no 097. 1 07, 050, voo médio 1, 26908. 9139. 3228, após o tráfego na cinta final, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Após o tráfego, eu alinho e mantenho, passarei 2228. Azul 6908, a torre informa seto 710, visibilidade 5 mil metros, chuva moderada. É, 6908. 2, liberou via Taxi Fox, mantenha meu escudo, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 7. 7 via Fox, Alfa Juliette, posição 7, o 9055. D2228, decolagem autorizada, pista no zero, 140 graus, 139. Copiou? Última mensagem, passageiro 2228. Decolagem autorizada, 180 graus, 129, passageiro 2228. Decolagem autorizada, 2228. Espera, 0, pronto, gol 9139. Autorizado aliado manter, gol 9139. 9110, com o 9110. Para 2228, decolado aos 04, chama o controle Salvador, 120, destino a 8. 1208, Andoa. Controle Salvador, muito boa noite, passarei do 2228. Passarei 2228, boa noite, contato radar na decolagem. Suba via saída árvore 1, transição elefa, para o nível de voo 180. Subindo via para 180, passarei 2228. Passaria 2228, realizando um desvio esquerdo para livrar a formação. Após desvio, estou autorizado direto elefa, passaria 2228. Após direto elefa, 2228. Gol 9139, decolagem autorizada, vento 170 graus, 109. Autorizada decolagem da 10, gol 9139. Para 908, desça para 2 no frente, altímetro 1097, está autorizado o sinal de procedimento LS Extreme Pista 10. Cancelada a restrição de nível na posição ITAP. Azul 6908, copiou o controle? Afirmativo, copiou, protegeu, 2017, autorizado X-Ray. 9139, decolada 08, chama controle de Salvador no 20.8. 208, boa. Controle, ligou as autorizadas. Voo 9139, contato radar na decolagem, suba via saída São João 1, transição Doppler para o nível de voo 360. 360 na São João 1, Doppler. Voo 9139. Controle o passarelo 2228. Quando possível, senhor, direto conquista. Aguardo a informação, concentra o receio. 2228, no aguardo. Salvador, bom dia, TAM 3520, descendo ao 150, formação ECO. TAM 3520, controle Salvador, sendo identificação dessa polonês voo 050, autorizado chegada para o MED 1, na altímetro no 017. 5010, 2017, para o MED 1, poderíamos voar a ITAP, está presente, ó? Autorizado, direto ITAP, TAM 3520. ITAP, muito grato. Passarei 2228, devido a tráfego e aproximação pelo setor sudoeste, não será possível voar a direto conquista no momento. Autorizado direto elefa. Direto elefa, 2228. 3520, tráfego agora, posição de 12 horas, 25 milhas, rumo oeste, passando em voo 105 e atenção em voo 180, Alfa Tango 72. É, está 3510. Quando possível autorizaria a Duna? Estabilizado o sinal do X-Ray, o 6908. Azul 6908, chame torre 118, decimal 9. 1895, obrigado, uma boa noite, até mais. Tá. Passagem 2228, tráfego 10 horas, 20 milhas, rumo nordeste, passando nesse voo 105, é indecisa para o nível voo 050, ruas 319. 2228, seguinte. Chama agora o centro Recife, 125, décima 1, fase negativa 128, décima 35. 125, 1235, pode ir. Tram 3520, está autorizado para o nosso procedimento LS, XXX no 0, desce para 2, o VEC, altímetro no 017, está presente autorizado, direto Duna, reporte estabilizado. Duna 2000, reporte estabilizado na X-Ray, Tram 3520. Azul 6908, autorizado pouso. Pista no zero, vento no 60 graus, no zero noite. É, obrigado. Direto Conquista, 2228. Libera direita, mantém a minha escuta, táxi autorizado via Alfa Kilo, parte 3, posição 5 Romeu. Gente, só confirma a posição? 5, 5 Romeu. Gente, livra a direita, ingressa na Kilo, pátio 3, 5 Romeu, azul, 6908. Salvador, muito boa noite. Voo 1592, cruza o 200 para o 150, chegada somente 15, informação. Voo 1592, controle Salvador, sem identificação dessa via chegada com o médio 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 017. 10 para o 050, ajuste no 017, voo 1592. Solo Azul 6908. Sim, a gente está aqui parado no Travessa 5 Romeu e não tem balizador. Tem alguma outra posição? Negativo. Sim, então aguarde contato com o Travessa. Estabilizou, TAM 3520. TAM 3520, chama agora a torre 18 decimal 95. 3850. Passarei 2228, chama agora o centro Recife 126 decimal 0, caso negativo 128 decimal 8. 1260, caso negativo 12. Confirma a segunda frequência por 2228? 128 decimal 8. Então, 1260, caso negativo, 12228, 8 para 32228. Correto. Zoro 3520 estabilizou ILS X-ray. TAM 3520, quente, continua em aproximação. Aporte visual com campo, ajuste no 0 no 7. Contravisual no 0 no 7, confirma o vento. 80 graus com 1 no 9. Gente, contravisual, 3520. Avistou 510, 3520. Sente, TAM 3520, autorizado pouso, pista na 0, vento no 70 graus, 169. Autorizado pouso, pista 10, 3520. 592, comando à esquerda da presente, proa 045 para evitar formações. 1592, autorizado desvio de formação. Desça para 2.000 pés, altímetro 1.017, está autorizado a sinal do procedimento LS que foi visto no zero. Após desvio, vou direto duna. Autorizado, descida para 10.000 pés, após desvio, voa direto duna, está autorizado direto X-ray da 1.0, gol 1592. Cheque autorizado via Alfa, Juliette, portão